Restrição do separador de acesso, ajuste 1-0 no 6, livre LS, reporte no localizador da pista 10. Descendo para 2010, 1-0 no 6, reportarei no localizador da pista 1-0, ajuda 781. Juliette Lima, produtor da pista no 7, vento no 60 graus, 629. Olá. Zero mais meia, descazia a Mário para 2000 pés, ajustável 1016, 1-0 no meia, rebote localizador de lista 10. Salvador, o azul 2795 no ponto de ajuda. Azul 2795, desça para o nível 050. Altero 0050 para o azul 2795. Soares, 3858, ponto 0 pronto. 3858, linda cola, pista 10, vento no 40 graus, 79. Linda cola, 3858. Romeu, Papá, Juliette Papá, desça para o nível 080 na chegada à mão e ele é sexo 810. Com 096, reduza para 2109, vai seguir um ATR-72 agora 8 milhas à frente. Well, that's good. Doutor Canal 3110, 1350, 3042, Natal. Índio Alfa, ponto 010, torre no noite, decimal 95. Ajuste no 0, no 6. Como foi, boa noite, Canal 3 no 0. Obrigado, boa noite, ponto 010, 50, controle 948, controle 08, bom dia. 0. Amaro, 0. Controle 23858, boa noite. 350, contato RDS, da Momo. Como, pode voar direto para ti? Tu vais manter a saída. Gente, na escuta. Você está no localizador, o azul 2781. Azul 2781, Livre Leste, chama torre 1895. 1895, obrigado. O Xanamé 310, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 160 graus, 6200. Alinhar e decolar, vento, 63, Salvador, boa noite, é o azul 2781, no localizador à distância. 2781, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Informa após da Oxané com decolagem já autorizada. Centro azul 2781, aguardando pista livre. Full ILS. Azul 2795, declaração para o sinal ILS sequenciamento, cruzei à direita para o A270, limite é o Telemike 180 de Simbra. Curva direita na Pro 270, o limite é Telemike 180 de Simbra. É o azul 2795. Atingiu 80, mantenha, papai de leite, papai. Na 210, limitado pelo localizador, azul 2795. Azul 2795, desce agora para 2000 pés, ajuste 10 no 6. Eu vou confirmar para o azul 2795. 2795, desce para 2000 pés, ajuste 10 no 6. Desce para 2000 pés, 10 no 6, ajuste o azul 2795. Azul 4298, esse mantém nível 050, interrupção para 2309. Azul 2309, 3850. 3850. depois pode voar para você agora, por favor. Aguarde coordenação, o 385. Vai ter uns tráfegos no setor norte ali, aguarde. Sim. É 310, pode entrar na Caju? É 310, aguarde. 96, repasse na DA. Repasse. Setor no solo 53, livre direito, 1211. Direito, 1211, azul, 27 pontos. Solo, Salvador, azul, 271, livrou. 2781 da azul, Alfa Kilo 43, entrevista 04, Romeu 43. Alfa Kilo, Romeu 04. Posição Pouca, essa livre direto Aracaju, 6310. Ah, Pouca, Pouca, Aracaju. 6358, mantém a saída do vídeo tráfico no setor. É, 6358. Azul 4298, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 7. 3000, azul 4298. Chegar 6313, chegar é bom, se deixa para nível 050. Bom, 050. Azul 4298, reduza para 220 nós. Estou com 210 já. Ok, grato. Vai seguir um Alfa Tango 72, Matéria 72. Agora 5 milhas para o externo. A gente vai reduzir aqui para o Vanima. Grato. 09. Azul 2795 para o localizador, esquerda para 130, PDLS reporte no localizador. Para o 130, está autorizado o localizador, o Azul 2795 reportará estabilizado. 3858, chame Centro Recife na frequência 12685, alterno 12545. 12685, 2545, obrigado. Azul 4298, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 7, reporte localizador. 2000, recuperar estabilizador com a 298. Paulo Salvador da 305, boa noite, informação Papá, pronto para a copa de autorização. Mano, está 3815 para Guarulhos. Afirma. 3815 Guarulhos, aprovado 340, via pendulou no 0, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforto. Decolação 10, curva direita, subida da El, após Leta e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Achando transponder 5543. Controle Salvador 120 decimal 8. Até Taubaté, Tango Bravo Eco e após conforto. Afirma, Pedro 1-0 até Taubaté. Confirme se essa autoridade realmente você está autorizado. Da outra vez aconteceu a mesma coisa, ele foi autorizado a pelo 4-4 a partir de Piraí. Chame a torre 118 decimal 95. 118 95, boa. Oi, time pronto, chamar com seu nome. Reportaria quando o pronto está 3-2-1-5. 2795, tem pouso autorizado, Cristina 0, vento no meio, 0 graus, 89. Tá com livre pouso por o azul 2795. A primeira nave que chamou o controle? E o 5974, aciona identificação dessa via chegada perto para nível 060, ajuste 1017. Número 5 na aproximação, mantenha a via chegada perto. Europa 083, no restrictions to speed, descend 2000 feet, Q18-1017, fly direct to Luna. A310, chame Recife na frequência 12685, secundário 12545. 2005, 2545, secundário 310. Afirmo. Obrigado, Anete. Roger. Estabilizou o azul 4298. Azul 4298, completo a final e chame torre 11895. 11895, por favor. Europa 03, clear to final IMS 3110, port establish. Copiou, papá, Juliette, papá? Negativo, papá, Juliette, papá. Repita para o controle. Papai de papá, papá, gente, papá de papá, mantenha 4 mil pés, via chegada da mãe, justo no 0 no 7. Para 4 mil pés, 1 0 no 7, papá de papá. Clear the approach, ILS X-ray runway 10, report established. Romeu, papai Juliette, papá, operação para o sequenciamento, cuja esquerda, proa 070, seu limite a magnética 140 de Simbra. ...2795, no sala 0, no livre direito, 1219. Próxima direita, 121, décima 1, no azul, 2795. Solo Salvador, muito boa noite. O azul, 2795, já levou. 2795, Alfa Kilo, parte 3. Parte 3, fica atento ao balizador. Alfa Kilo, parte 3, do parte 3, atento ao sinalizador. Azul 2795. De papá, curva direita pro 070. Foi orientado pro 070. Sim, senhora. A senhora me autorizou curva esquerda 070. Não foi a direita, não. Esquerda 070, limitado pela magnética 140. Tiante, informo que você está proa 060, está sendo orientado a curvar à direita, proa 090 da presente. Estou mantendo 070, vou curvar para 090 à direita, papá, rodeio, papá, desce, papá. Grata. Canal 6313, da presente voz 1, cancelada as restrições de velocidade desta para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 7. Duna, cancelada as restrições de velocidade com 1.017. Romeu, papai Juliette, papai informa o tráfego 11 horas, 19 milhas, rumo sul, 123.20, passando nível 080, descida para 2.000 pés, informa que irá seguir o tráfego na aproximação para a pista 10. Sim, papai Juliette, papai, tem o mesmo no meu tráfego, e está ciente do tráfego, papai Juliette, papai, atingindo 040 e mantendo. Gente, aguarde para prosseguir na descida, papai Juliette, papai. Gente, aguardando para prosseguir na descida, Juliette, papai. Mantendo pro A090. Gente, informo que seu novo limite é a magnética 150 de Simbra. Caso em falha de comunicações, ao atingir o limite, está autorizado voar na proa de Duna, descer para 2.000 pés e completar o procedimento LS-X-Ray. Gente, caso de falha no limite 150 de Simbra, autorizado descer para 2.000 na proa de Duna, para fazer essa parte. O Xanã 6313 informa que o horário de tráfego 12 horas, 8 milhas até a frente, o Airbus 330-200, mantendo 180 de ground. Sim, Juliette, para ingresso. Vial, sobre reportante, 2 Juliette, 4298. 5-0, ajuste no 0 no 7. Canal 6313, preparação para o sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite a magnética 120 de Simbra. Direita, 230, limite a magnética 120. Direito e complete final in the car power 118.95. Comunicando 5 maior, 6313, curva à esquerda, proa 180. Esquerda 180. Runway 10, wind 1 for 3 degrees, 07 knots. Já a descida para 2.000, senhora. Papai Juliette, papai autorizado, descida para 2 mil pés, ajuste no 017, aguarde autorização para o ILS. N, autorizado, descida para 2 mil pés, aguardando autorização para o ILS. Papai Romeu, papai Juliette, papai. Fechando a 6313 para interceptar com o localizador, curva direita para o A150, autorizado o ILS, já pode estabilizado. Bom dia, A150, autorizado, encontrará estabilizado. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá informa que irá seguir tráfego meia dúzia de milhas até a frente, ao abaixo 320, passando 3.500 pés em descida com grau de 190, e reduzindo. Gente, o Papá Juliette, Papá. Juliette, papá está autorizado em ILS, X-Ray, pistão no zero, repórter estabilizado. Gente, livre X-Ray, pistão no zero, repórter estabilizado, papá, Juliette, papá. Sol em Índia, atmosfera no zero, torre no 8, decimal 95, altímetro no zero, no 7. Tem um bom voo e boa noite na 38, no 5. Autorizado, Pátio, dia, ponto de espera pronto, 3895, braço. Separa 4 mil pés, ajuste no 0 no 7. 4 mil no 0 no 7, dia circular 74. Oxalá 6313 é o número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando a autorização. Aguardando 083, I'm going at 210, turn your right and contact ground 121, decimal 1. 121, Rio 5974, desça via para 2000 pés, ajuste no 0 no 7. Está autorizado o LS aqui, pistão no 0, reporte estabilizado. Via 2000 no 0 no 7, autorizado o procedimento, porém estabilizado LS aqui no 0, 5974. Papai Juliette, papai estabilizando o ILS X-Ray. Papai Juliette, papai completa a final e chame torre 11895. Completando a final, chamará a torre 11895, papai Juliette, papai. Muito boa noite, é o Papá Romeu, Papá Juliette, Papá estabilizado no ILS X-Ray. Boa noite, Papá Juliette, Papá, continuando a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gente, continuando a aproximação e aguardando a autorização de pouso, Papá Juliette, Papá. Intenção de pouso, pistão no zero? Afirma, pistão no zero. Torre Salvador, boa noite, estamos em 2.5, visão para a minha porta, ponto de espera pronto. 3895, mantém o ponto de espera e aguarde. 3-1-3 da Ocean, solo 1-2, livre à direita, 1-2-1-1. Direita 2-1-1-3-3. Rapaz, o Juliette Papá passou o externo, machado de travar. Aguardando pista livre. Cliente aguardando pista livre, o Juliette Papá. Gente, o Juliette Papá vem. Papá Romeu, Papá, Juliette Papá, repouso autorizado, pistona 0, vento 150 graus, 89. E depois na 10, Papá, Juliette Papá. Eu 370 via Pesolo 19 até Bangu, após direto Abuco, após direto Fortaleza. Corda 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, aciona transponder 5561, controle Salvador 120 decimal 8. Informa a base da Itália em entrada de colagem. Ciente, o signal 74. Rapaz, direto Papá, confirma o destino. Grau 89. Do pátio principal e ficará atento à viatura Follow Me através do portão 10. E seguirá a viatura e reportará na Taxway Lima para prosseguir o táxi. Confirme o pátio onde se encontra. Aqui nós estamos aqui na parte do Vitor Whisky, aprovado para Fortaleza, Serra Bravo, Foxtrot Zulu, com nível de voo 410. Vai prosseguir Bianca Zulu 19 até Bangu. Bravo Alfa November Golf Uniforme Bangu, após direto Abuco. Alfa Bravo Uniforme Charlie Uniforme Abuco e após direto Fortaleza, conforme rota do plano de voo. Decola da 17 com curva esquerda, subida Momo, transição Froti. Foxtrot Romeo Oscar, Tango Índia Froti. Aciona transponder 5444 e controle Salvador 120 decimal 8. Forte de homens vitais. Romeu Vitor Whisky, livre acionamento. E altimetrou no 0 no 7, confirme pessoas a bordo. Gente, para o táxi, chama a torre 118 decimal 95. O altímetro no 0 no 7, tem um bom voo e boa noite, Papa Romeu, Romeu Vitor Whisky. Pressionamento no táxi, Romeu Vitor Whisky. Juliette Papá, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, mantém a Quebec, chama a torre 10895 para o cruzamento, boa noite. 974 no sol, às 19, livre à direita, na dúvida no 1. Livre à direita, 121 no 1, 95974. Já escapar ingresso via pista da parte da bata. Já pode segurar a pista na tete. Solo Salvador, o Rio 574, livrando a sessão. Boa noite, 574, Alfa Kilo, parte 3. Parte 3 não tem uma posição confirmada ainda, fica atento ao balizador. Alfa Kilo, pátio 3, aguardando a posição de estacionamento, Rio 5974. Pra cima, meia dúzia, Romeu a posição, Rio 5974. Sim, 5974. O Vitor Whisky autorizado até a intercessão, repete para ingresso. Na 17. tudo isso que está atrás com a posição. Autorizado ali, Arima, pelo 97, reporte quando pronto para decolagem. Whisky. Pode coordenar para onde, Mótima? Pode coordenar para o completo, então é 3,85. Vitor Luiz, que tem decolagem autorizada, pista 97, ventura 50 graus, meia dúzia a nós. Autorizado, decolagem, vamos ver. Pé 3815, chame Recife na frequência 1251, alternando 3325. Foi 51, 3325, Recife, tá? 3815. Voo 1246, formação Papa. Voo 246, sua identificação dessa via chegada PEF para nível 050, ajuste no 097. Nesse dia, PEF, nível 050, voo 1246. Alô, Vitor, eu acho que decolou os 26, controle no 208. 208. Romeu Vitor Luiz decolou no perfil. Papá Romeu Vitor Luiz, que contato radar na decolagem suba via Momo para o nível 410. 0, Romeu Vitor Luiz, via Momo. Sim, Romeu Vitor Luiz. Autorizado 410 via Momo. Assim. Ocean 6224, call to identification, send flight level 050 via Mare Level 281017. Send down to flight level 050-1017. On Mare arrival, Ocean 6224. noite, azul 4235, informação Romeu, passou 250 para 180. Azul 4235, a sua identificação dessa via chegada BOF para nível 060, ajuste no 017. Via BOF identificou, desce para o 060, ajuste no 017, azul 4235. Romeu Vitor, uísque voa e Momo da presente. Momo da presente, Romeu Vitor, uísque. Sanago no 096, seu táxi. Dois, quatro, meia, voltuna da presente, cancelada a restrição de velocidade. Quando, Duna, vou, no 246. Quando, Vitor, uísque, controle. Quando, Vitor, uísque, escuta. Restrito nível de voo 370, voe a Buco, após Momo, e chame Recife na frequência 12685, até o número 2545. Eu vi tudo isso autorizado 370, a Buco e chamamos 2085. Via fez o Lono 0, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decolador no 0, curva direita, subida da El, após Lita e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona transponder 5562, controle Salvador, 120, decimal 8. Estacionar 6313, autorizado Guarulhos, 360. Repetir o número 0. Olha, após. Aliás, repetir o número 0, Tabaté, após conforme rota. Decola do número 0, curva direita. Daí a lei da morte, 562, 120, 8. Rio 5972, Rua Lagoinha para interceptar a chegada PEF, autorizado via para o nível 060, ajuste 1097. O Xanano é 224, Rio Duna, da presente. Duna, 6274. Xanana 224, terça para 2010, ajuste no 017. Para 2017, 6224. Brasil 4235, terça para 4010, ajuste no 017. 4010, ajuste no 017, Brasil 4235. A 224 autorizado manter a presente velocidade, informe caso necessário a redução. Eu vou manter a velocidade, 250 mais, como era 224. Xanana 224, está autorizado o LS, acionou pistão no zero, repete estabilizado. Autorizado, cruzeiro estabilizado no X-Ray 6224. Voo 246. Voo 246 completo, afinal chame Torre Salvador 11895. 295. 4235, após pelo, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 7. Autorizado ILS, X-ray, pista no 0, recado estabilizado. Ok, após a posição pelo, 2000 pés, 2017, autorizado ILS, X-ray, informa estabilizado 4235. Aciona identificação dessa via chegada a posto e para nível 050, ajuste 1017. E o 5972, desça para 4000 pés, o ajuste permanece 1017. Cuidado 4000 pés, 1017. Reduzindo para 1980, nós, azul 4285. 224 estabilizou? Com louca, alistador, 6224. Gente, complete a final de chame torre, 1895. 8095, 6224, grato.